FM 104. Retirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, Salvador, pátria sertaneja, independente, Antônio Conselheiro, em Canudos presidente, Zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideais. Libertador, eu sou mandinga balaiada. Sou Malê. Sou búzio, sou revoltas. Arelê. Ô, oh, Curisco, Maria Bonita mandou te chamar. Ô, oh, Curisco, Maria Bonita mandou te chamar. É o um vingador de Lampião. É. Abra a boca.